Prepare-se. Começa agora mais um episódio do Empreendecast. Discussões, dicas, experiências e cases num bate-papo descontraído sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast. Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio. Hoje falaremos sobre as metodologias de desenvolvimento de produtos. Estão aqui comigo os já conhecidos integrantes da gangue do Empreendecast, Bruno Eustáquio, Milor Machado e Luiz Piovesana, e além deles, nosso convidado, Eric Santos, fundador da Praesto e da System Marketing, autor do blog Manual da Startup e evangelista do movimento Lean Startups no Brasil. Queria começar o episódio de hoje cumprimentando o Milor e o Luiz pela excelente reportagem que saiu na Época Negócio de setembro. Comprei a revista ontem, ficou muito interessante, muito bem feita a matéria, deu bastante destaque. E Milor, Luiz, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo também, boa noite, pessoal. Achei que o Milor fosse reclamar que chamaram ele de administrador lá, enquanto ele é engenheiro. É, ia comentar. Também botaram um pouco mais de idade para ele do que ele tem, mas o do resto foi bem legal isso. A reportagem. Não, de qualquer forma... Eu já tinha esquecido isso, vamos mudar de assunto, velho. De qualquer forma, ficou muito legal, vale a pena. Acho que não só a matéria de vocês, e tem uma reportagem do Guy Kawasaki lá também, excelente. E também aqui com a gente, Eric Santos, evangelista das Leans no Brasil. Quem ainda não conhece o blog Manual das Startups, eu recomendo bastante, tem muito conteúdo legal lá. E eu queria cumprimentar o Eric, né, agradecer pela presença no episódio de hoje, e que ele falasse um pouquinho sobre ele, sobre o blog, sobre as empresas que ele trabalhou hoje. Tudo bom, Eric? Tudo bem, pessoal. É um prazer e queria parabenizar aí pela excelente iniciativa. Acho que já até comentei em um dos posts lá. Tá melhorando a cada episódio, espero que o próximo seja bem melhor que esse também. Legal, cara. Fala um pouquinho pra gente aí da Praesto, da Systemart. A Systemart agora acho que você lançou recentemente, né? Fala um pouquinho pro pessoal. É, a Praesto é uma empresa que já tem 5 anos, né? A gente trabalha com mobile marketing. Na verdade, essa parte do marketing já foi um pivô desde a ideia inicial do negócio. Mas a gente trabalha hoje fazendo aplicativo e site mobile para todas as plataformas, para grandes marcas através das agências, geralmente das agências digitais. E a System Marketing é uma iniciativa nova que a gente está tentando estender um pouquinho grande parte do que funciona na Praesto, funciona com Empreendemia, enfim, que é questão de usar bem marketing digital. Sim. Através de uma ferramenta voltada para PMS. Né? A ideia que a gente tem é que as grandes empresas ou as empresas com o pessoal mais sapo, eles ou resolvem sozinho ou se apoiam em orçamento para pagar uma agência para resolver. Sim. E, em geral, as PMS elas não conseguem resolver a grande parte das coisas sozinhas. Então, a ideia é fazer uma ferramenta, um SaaS, né? Um software na web, que vai ajudar esse pessoal a fazer essa tarefa. Legal, cara. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Aqui com a gente também, Bruno Eustáquio. E aí, pessoal. Boa noite. Falando aqui de Belo Horizonte, novamente. Agradecer ao Eric, Milor, Luiz, todo mundo reunido aqui essa noite. E espero que vocês gostem agora. Um assunto bem interessante que nós vamos falar hoje. E eu, particularmente, estou muito empolgado. Agora nós vamos para os recados e os e-mails. Leitura de e-mails e recados. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Leandro Branquinho, da Rádio Vendas. Vocês devem ter percebido que esse episódio agora está recheado de vinhetas. O Leandro se dispôs a ajudar. Ele entrou em contato com a gente depois do terceiro episódio. Ele tem um programa na Rádio 105 FM, de Três Corações, Minas Gerais. O programa vai ao ar uma vez por dia também na Rádio Antena Web de Portugal. E queria agradecer demais, Leandro. Muito obrigado mesmo pelo trabalho. As vinhetas ficaram muito profissionais. Pode contar com a gente aí para ajudar no que for preciso. E se alguém tiver interesse, precisar de algum serviço, pode procurar o Leandro Branquinho também. O site é www.radiovendas.com.br. Muito legal, ele faz uns episódios bacanas sobre empreendedorismo, negócios, vendas e tal. Está recomendado. Então eu também queria deixar o meu muito obrigado ao Leandro. Nós gostamos muito das vinhetas e espero que os ouvintes também gostem. Legal falar também do Twitter dele, é twitter.com/radiovendas. Sigam lá a Rádio Vendas para acompanhar o trabalho dele. E hoje eu tenho orgulho de anunciar a segunda promoção do Empreendecast. É isso mesmo. Hoje nós estamos com mais uma promoção de um livro também, só que dessa vez é um e-book. E é o e-book dos nossos parceiros aqui no Empreendecast, o e-book do Empreendemia. O nome do livro é Desenvolvimento de Produtos Sem Enrolação. Eu já li o livro, recomendo. É um livro bem bacana, simples, fácil de ler. Ele é muito bacana para quem tem intenção de desenvolver um novo produto, lançar no mercado. Eles contam um pouco da história deles, como que eles desenvolveram o Empreendemia. Então é um livro bem legal. E o Empreendemia disponibilizou um exemplar para a gente sortear aqui no Empreendecast. Dessa vez vai ser um sorteio. Nossa última promoção foi a melhor resposta, foi eleita, mas dessa vez vai ser um sorteio. Então a única coisa que você tem que fazer é deixar no comentário desse episódio a resposta para a seguinte pergunta. O que falta para você começar o desenvolvimento de um produto? Então, assim, todas as pessoas que têm intenção de desenvolver um produto, ou na internet, ou mesmo que não seja, chega lá, fala o que acha, o que tem dificuldade, deixa a sua resposta, gera uma discussão. Todo mundo que participar, que deixar a sua resposta, vai estar concorrendo no livro e no próximo episódio a gente anuncia o resultado. Esses são os nossos recados desse episódio. Agora vocês vão ouvir uma aula de desenvolvimento de produto e Lean Startup. Nosso convidado de hoje é o Eric Santos. Espero que vocês gostem. Aproveitem bastante e é isso aí. Bom, pessoal, para começar aqui nosso episódio de hoje falando sobre metodologias de desenvolvimento de produtos. Então, o nosso convidado aqui, o Eric Santos, queria perguntar para ele, para quem ainda não entende, ainda não está envolvido no meio, para ele que ele explicasse para a gente um pouquinho o conceito de Lean Startup, né, esse conceito que é um pouco novo no Brasil. Explica para a gente um pouco, Eric, sobre as Lean Startups. Tá legal. Bom, tem uma série de definições aí com relação a Lean, tem até um questionamento sobre o termo Lean, porque geralmente ele remete a uma questão que não é bem essa de barato, pequeno. Lean seria enxuto, né, talvez. É, Lean enxuto. Vem do Lean Manufacturing, né, que é a ideia de você eliminar desperdício dentro da produção. É, no caso de uma startup, é a ideia de não fazer coisas que não têm mercado. Basicamente é isso, né. Mas eu acho que o conceito de Lean Startup é um pouco maior. Ele vai desde esse ponto de você entender que as startups morrem, a grande maioria delas, por não encontrar no mercado. Mas essa ideia e para onde esse movimento está amadurecendo é essa questão de ter um framework para o empreendedor se basear na hora dele criar uma startup, né? Todo mundo que já começou qualquer iniciativa sabe que tem 1 milhão de coisas que dá para fazer. As pessoas têm ideias o tempo inteiro e aí geralmente falta um passo a passo assim, para entender o que é mais importante em cada uma das etapas dentro de uma startup. Pode ser considerado uma metodologia, por exemplo? Eu acho que sim. O Steve Blank, que é um dos caras, que é um dos gurus aí, né, dos mentores aí do pessoal, ele ainda brincou na última conferência que o Lean Startup, ou Customer Development, é uma metodologia que é a primeira que está sendo crowdsourced, né? Uhum. Ele criou um conceito principal aí, aquele passo a passo dele lá, os quatro passos para o 4 Steps to the 5th, que é do livro. Mas o que está acontecendo é que muita gente está evoluindo em cima desses conceitos e principalmente trazendo aspectos práticos para esses conceitos, né? Na área de web, então é um negócio meio absurdo. Cada dia você lê uma coisa, tipo, o cara que usou uma parte diferente, ou outro cara que fez um MVP diferente, ou outro cara que fez um pivô desse jeito, enfim. Então, ele é uma metodologia no sentido de que tem aí um certo consenso de quais são esses passos. Mas, ao mesmo tempo, tem 1 milhão de formas de aplicação desse framework, né? Certo. Eric, um ponto que eu queria saber, assim, a sua opinião, é que a gente comentou sobre ser uma metodologia, né? O que significa ser uma metodologia? É ser uma série de etapas que vai organizar o processo de desenvolvimento do produto. Só que você tem vários tipos de produto que podem ser desenvolvidos, vários tipos de mercado. Você que já teve experiências diferentes em várias startups, como você acha que a metodologia se encaixa em diferentes tipos de mercados e diferentes tipos de produto? É, de fato, ele tem que se adaptar ao contexto tanto do empreendedor, o contexto da empresa, do mercado que ela está atuando, né? Então, por exemplo, uma das questões que o pessoal geralmente discute é uma startup que tem um produto que é baseado em crescimento viral, ele é baseado num Twitter da vida, ou um Facebook da vida. Você não pode esperar tanto para começar as atividades de crescimento do negócio, que é mais ou menos o processo que se faz numa startup do outro tipo, uma startup mais SaaS, por exemplo. Então você tem que fazer meio que trabalhar nessa questão do crescimento em paralelo com essa parte de descoberta do cliente. Então, e aí outros casos, por exemplo, aqui no Brasil, o tema que é mais debatido hoje aqui, que é essa febre dos Groupons. O modelo já está definido, né? O modelo já está pronto, já veio de fora, tudo bem, tem que adaptar uma coisa ou outra aqui, mas aí o cara que vai fazer um negócio aqui não tem que ficar se matando fazendo Customer Discovery e Validation. Ele tem que, na verdade, achar o price point, o tipo de distribuição aqui que precisa para o Brasil e correr atrás para ser o primeiro, né? Para ser o cara que tenha mais tração, que meio que prenda o maior número de pessoas possível dentro do processo. Então, é nesse ponto que eu acho que tem adaptação. Mas, dito isso, os empreendedores geralmente têm a tendência de achar que o caso deles é especial, né? Que não precisa fazer, não precisa conversar com o cliente, ele não precisa experimentar cada ponto da ideia dele. Então, eu acho que usar a metodologia se força um pouco, força o empreendedor um pouco a bater em alguns pontos que são meio antinaturais para ele, que é questionar a própria ideia dele. O empreendedor tem uma visão meio louca, e tem que ter mesmo, porque é só assim que faz coisa inovadora, só que ele tem que entender que componentes da visão são verdadeiros, correspondem à realidade, e quais componentes são falsos, né? Quais componentes que são viagens da cabeça dele. E isso ele só vai descobrir botando o negócio na rua, conversando com o cliente, tentando vender. Então acho que a metodologia ajuda nesse sentido. A adaptação vai do caso a caso. Ô Eric, aproveitando que você já introduziu o assunto, falando sobre, se o cara vai tirar da cabeça dele o assunto, o problema que ele vai resolver, né? Falar, não, o meu caso é especial. Teria como você detalhar um pouquinho pra gente como funciona o processo de Customer Discovery ou algumas dicas sobre como usá-lo? Aham, com certeza. Bom, lá no livro do Steve Blank, essa parte do Customer Discovery é onde o objetivo fundamental dessa etapa toda é você descobrir se o determinado segmento de clientes que você está querendo atacar, se ele tem o problema que você acha que ele tem, e se a solução que você está propondo, ela atende minimamente esse problema, tá? Então, basicamente, antes de saber se existe um negócio escalável, se é uma coisa viável, se vai usar a tecnologia X ou Y, como é que você vai adquirir esse cara, quais são os canais de distribuição e tal. E tudo isso é importante como estabelecimento de premissa, de visão, mas o primeiro ponto é saber se tem um problema no mercado e se você consegue resolver esse problema, né? Ou então, se no caso de B2C, onde às vezes não é um problema evidente, mas, por exemplo, o próprio Twitter é um contra-exemplo dessa questão de problema, mas é saber se uma determinada solução, uma ideia de produto, ela tem ressonância dentro do mercado. Então, essa parte do Customer Discovery, ela é isso. E ela é muito mais feita sem a tecnologia, sem código, sem produto físico mesmo, se comparado à conversa. Então, a ideia é você sentar com o cliente, né? Ou, se não puder, presencialmente, telefonar para ele, enfim, conversar com ele para entender como é que ele lida com aquela questão no dia a dia dele, qual que é o workflow dele com relação àquele assunto, onde é que está doendo nele, onde é que ele acha que ele pode ter uma melhora sensível, e aí também aos poucos, tentando separar um pouquinho essa questão do problema e da solução, e aí aos poucos tentar mostrar para ele a sua ideia de solução e ver se tem alguma ressonância, né, no que ele está colocando. Então a ideia do Customer Discovery ela é basicamente essa, né? Achar problema e solução, basicamente. Entendi. Que é bem diferente de pesquisa de mercado, né? É, pesquisa de mercado... pesquisa de mercado, enfim, tem N maneiras de fazer, né? Mas pesquisa de mercado, geralmente, ela serve muito mais no contexto de uma grande empresa que está tentando soltar alguma coisa mais para massa, e os caras já têm histórico, já têm canal e tal, e eles fazem esse tipo de coisa, focus group, pesquisa de mercado e tal. Mas essa conversa um a um, assim, é fundamental, sabe? É sentar com o pessoal e entender, porque muitas vezes você... A gente pode falar depois sobre os pivôs, mas muita gente faz um pivô conceitual sem nem ter nada de produto ainda. E aí, mais pra frente, tendo já essa ideia de problema e solução, aí você começa a passar para a fase de customer validation, que é tentar ver se esse produto, de fato, atende... resolve esse problema que o cara tem dentro de um determinado valor, dentro de um determinado modelo de aquisição, enfim. Legal. Aí já é uma prova do produto e mercado. Legal. Ô, Eric, eu tenho um ponto aqui, vê se a minha ideia é válida da questão. Eu enxergo como do Customer Discovery, que você pode analisar uma defasagem da concorrência, por exemplo, para questão de criar um produto. Você acha que isso é válido? É válido sim. Eu tenho como exemplo o Gmail. Eu lembro que eu não sei se eu li isso, esse case, mas que o Gmail surgiu basicamente para derrubar o Hotmail, entendeu? E às vezes o Hotmail estava acomodado, aquele modelo antigo de webmail e tal. O Gmail veio como uma inovação ao Hotmail e ali ele foi analisando as necessidades do cliente e tal e criou um produto novo. Aham. Uhum. E na verdade essa é a maneira mais segura de empreender, né? Trabalhar numa coisa que, assim, claramente já demanda, mas ou você pode fazer melhor do que o cara que é o incumbent, né? O cara que está dominando o mercado, ou claramente melhor do que ele, né? Ou então você segmenta para servir melhor um determinado nicho, né? Seja por funcionalidades mais adaptadas ou por preço, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, uma solução que está atendendo um mercado, um CRM corporativo, por exemplo. Então, você não vai bater com a SAP ou com a Salesforce lá em cima, mas pode fazer um CRM para atender PMS, por exemplo. Então, você é uma segmentação por nicho. E aí, acaba sendo por preço também, nesse caso. Legal. Aí tem opção também, obviamente, de você trabalhar com novos mercados, coisa que não existe, né? Mas aí, obviamente, também traz um componente de risco muito maior. O problema não está provado ainda, né? Sim. Só para a gente situar um pouquinho aqui, o Luiz falou sobre o Customer Discovery, e a gente está falando sobre fases de criação de um produto, que o Customer Discovery seria a primeira fase de criação de um produto, no caso de uma metodologia Lean, certo? Uhum. E para ficar mais claro ainda, a gente está falando sobre uma metodologia que vai de encontro à metodologia padrão, que seria o que é mais adotado hoje, pode dizer assim, que é o que mais tem o caso de falha de startups no Brasil. Assim, ó, no Brasil a situação é um pouco diferente. Bom, só para clarificar um negócio que eu acho que é importante também, acho que o primeiro passo é a ideia e a visão, sabe? O processo de Lean Startup nunca substitui a visão do empreendedor, né? Claro. Então, o Customer Discovery, eu já diria que é um segundo passo, que é essa primeira prova de que o cara não é louco, sabe? Você diz assim, para o cara não sair na rua procurando uma ideia nova. Ele tem a ideia dele primeiro, né, no caso. Ele não vai sair assim, o que é que eu faça, né? Que aí é a pesquisa de mercado. Exatamente. Né? Na verdade, os clientes não sabem geralmente o que eles querem, né? Assim, se você perguntar de sopetão pro cara, pô, o que, que você quer? Assim, dificilmente você vai ter alguma coisa interessante. Você tem que jogar a isca para ele morder, no caso. E com relação assim, ao que o pessoal faz, o modelo de Lean Startup nos Estados Unidos, ele foi bater um pouco do outro lado, né? Ele foi bater no lado daquelas startups que estavam captando dinheiro, porque lá dinheiro é bem mais fácil do que aqui, os caras estavam captando o Series A de investimento, então pegava aí 2, 3, 4 milhões e fazia um produto por 2 anos em modo invisível, e aí botava no mercado, tentava fazer todo o barulho no TechCrunch, enfim, na mídia como um todo, e aí depois desses 2 anos é que descobri que não tinha mercado para isso, né? Sim. E as metodologias ágeis já trabalham dessa forma também, de você mostrar as coisas aos poucos e tentando diminuir o tamanho das interações e recebendo feedback do cliente, mas no caso, metodologia ágil, ela é muito mais usada dentro do ambiente corporativo, onde você sabe quem que é o usuário, você sabe, conhece o problema dele e tal. Geralmente isso aí não acontece dentro de uma startup, né? Você, às vezes, não sabe nem qual que é o perfil de cliente melhor para a sua startup, seu produto, e qual é o comportamento que ele tem. Ele não está lá para te especificar o produto também. Então você tem que ter uma certa arte aí de fazer essa visão e aí tentar provar essa visão com esse processo. Mas no caso aqui do Brasil, eu vejo o problema um pouco pelo outro lado, não tanto pela questão do cara ficar 2 anos só desenvolvendo, porque até não tem dinheiro para isso, mas eu vejo que aqui no Brasil o povo usa muito aquela metodologia do joga qualquer coisa na parede e vê o que pega, sabe? É. Sim. E aí eu acho que peca pelo outro lado, sabe? Porque você pode primeiro ter um trabalho intelectual um pouco maior em cima da ideia para saber se tem modelo de negócio em cima dela, se tem análogo, se tem coisa que você pode copiar ou coisa que não deu certo já dentro do mercado. Então ter um trabalho um pouco mais forte de pré-desenvolvimento do negócio. E aí tem um processo de, assim, não sair fazendo as coisas na louca, porque isso eu já tive experiências, assim, até assino minha culpa aqui, porque já fiz muita coisa que não tinha atividade. Focar um pouco recurso, pouco dinheiro que você tem em descobrir se aquela ideia lá, ela tem algum sentido antes de construir qualquer coisa, sabe? Eric, você acabou de mencionar uma situação que, por incrível que pareça, eu assisti hoje no episódio do seriado Two and a Half Men, que é o seguinte: o Charlie tá lá na cozinha e ele pergunta pro Jake, né, Jake, o que que você quer comer? O Jake fala, tá, o que que você tem? E eles ficam muito tempo discutindo, tá, o que que você quer? O que que você tem? O que que você quer? Aí na hora que o Charlie oferece alguma coisa, não era o que o Jake queria. Então, assim, fazendo analogia, seria basicamente que o que você tá dizendo é que antes de simplesmente ir lá e perguntar pro cliente o que que ele quer, é importante você ter, no mínimo, alguma coisa para mostrar, né? E aí é que acho que entra o conceito do produto mínimo viável. Pode falar um pouquinho sobre como que funciona essa ideia do produto mínimo viável e como que ele pode ser evoluído? Uhum. Esse é outro termo que tem bastante, tem uma abrangência bastante grande, né? Muita gente fala que MVP pode ser qualquer coisa que você use para testar a sua próxima premissa que você está querendo testar. Por exemplo, uma apresentação em PPT para mostrar para o cara na frente dele, ou uma landing page para saber se tem conversão de gente vindo de AdWords, por exemplo. E tem gente que já vê o MVP como o conjunto mínimo de features que atendam aquele determinado produto, né? Eu tendo aí mais por esse outro lado também, já de o MVP é mais assim, a primeira versão do produto é uma versão rústica, bugada, enfim, mas que já se propõe a atender aquele produto que você descobriu. Então eu acho que dá para conversar com o cliente antes de MVP, antes de você ter qualquer coisa na mão. Eu acho que é até melhor, porque você não está mentalmente preso à solução que você já imaginou. Você discute muito mais no âmbito do problema com o cara, e aí na hora de produzir o MVP, você já tem uma ideia muito melhor de qual é o problema dele e como é que aquela solução vai tentar atender o problema dele. E aí o MVP ele já é um passo nessa ideia do validation, né? De você começar a provar que aquela solução específica que você está criando atende aquele problema e resolve um determinado custo, né? Com determinadas características aí. E esse ponto do MVP é um ponto importante, Milor, porque muita gente também às vezes tem essa questão de ter uma certa vergonha de botar o negócio no ar, sabe? Achar que o nego vai meter o pau e tal. Mesmo que aconteça isso, se você for ver, se o mercado tiver, você estiver mirando, ele for grande o suficiente, aquele povo que chegar a ver a primeira versão do produto vai ser uma parcela muito ínfima perto do tamanho do potencial do mercado. E geralmente o cara que vai ver ainda vai ser muito, ele vai ter a tendência de perdoar, porque geralmente é aquele cara que é o early adopter, é o cara que está disposto a assumir risco também do lado dele, que o problema está gritando mais para ele também. Então, a ideia do MVP é você mostrar alguma coisa para o cara e começar a iterar em torno do produto, né? Iterar e melhorando o produto para cada vez mais ele atender esse problema que você identificou na primeira fase. Cara, eu me senti muito... Assim, eu me identifiquei muito com isso que você falou, porque no começo do Empreendemia, inclusive, muita gente falava, mas vocês estão preparados para ter um número de visitas muito grande? Eu falei, olha, não. Aí falaram, tá, mas e se vier um monte de visita e o site começar a cair? O que vocês vão fazer? Vocês não acham que vocês vão se queimar para sempre no mercado? E a minha resposta era justamente essa, que eu falava, pô, se a gente começar a cair o servidor agora, vai ter meia dúzia de pessoas. Provavelmente as pessoas vão perdoar os erros. A gente vê que o Twitter até hoje tem problema, as pessoas simplesmente perdoam. E por outro lado, o número de pessoas que podem ficar, que a gente pode se queimar no mercado, são pessoas, é um número muito pequeno. Então as pessoas acho que têm muito medo dessa questão do ovo ou da galinha, né? Acho que não interessa muito o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. O que importa é o que você vai colocar no mercado e começar a fazer os testes, né? Então, na medida do possível, quanto antes você começar a testar, lógico que tendo o mínimo de estrutura para poder fazer o teste, melhor, né? Uhum. Com certeza. Esse é o melhor problema que tem, né? Resolver problema de servidor. Quer dizer que tem gente usando e... Escalabilidade, né? É. O problema é você colocar um negócio no ar e ninguém quer entrar lá, né? É muito pior do que ter o servidor caindo. Mas concordo plenamente contigo. Eu acho que a galera não precisa ter medo desse tipo de coisa, né? E não precisa ter muita vergonha do que está colocando no ar. É claro que, assim, é o próprio mestre de vocês aí, o Gaia Kawasaki, ele fala, é ok ser crappy, mas não é ok ficar crappy, né? Então você tem que ir evoluindo e iterando em cima do produto. Aproveitando essa linha dos conceitos aí que a gente está tomando essa primeira parte, fala um pouco para a gente sobre o Customer Validation. Então, o Customer Validation, ele é já esse passo a partir do MVP. É bom, então você, supondo que você chegou aí a uma conclusão de que você tem um determinado problema para um mercado definido, para um segmento definido, e que você, que a solução que você está se propondo, pelo menos no âmbito teórico, ela atende esse problema. E aí você começa a criar o produto, cria o MVP, oferece para esse primeiro público que você abordou, recebe feedback, vai melhorando, adicionando features, melhorando user experience. É um processo bastante iterativo até você chegar a um ponto que esses caras consideram o seu produto um must-have. Esse é um produto que realmente atende a necessidade deles. O Sean Ellis até tem um indicador bem interessante para isso, que para não ficar no plano muito abstrato, ele tem uma experiência aí de praticamente 50 startups, é um cara que tem não só um puta conhecimento conceitual, mas ele tem dados para provar isso que ele está falando. Ele chegou nesse número de que se 40% de uma determinada amostra lá de usuários do seu produto, 40% disserem que eles ficariam muito decepcionados se o seu produto não existisse, você chegou a Product Market Fit. Você chegou a fazer a validação de que aquele seu produto atende um determinado problema. E aí, ainda para terminar essa questão de validação, você tem que saber se os caras pagam um valor suficiente por aquele produto e se você consegue adquirir e servir clientes numa taxa que faça sentido em termos de modelo de negócio. Se você está ganhando X por cliente, você não pode gastar 2X para adquirir um cliente. Então, toda essa ideia do Customer Validation é saber se você chega a um modelo escalável em cima do produto que você criou. Então, você consegue atrair mais gente numa conta que fecha? Então, basicamente, esse é o objetivo do Customer Validation. Que é importante colocar também que todas essas duas fases, essa fase Customer Discovery e Validation, elas acontecem e num mindset da startup de que ela não pode gastar muito, ela tem que ser ágil, tem que ser rápida, e ela ainda não está na fase de crescimento, na fase de exposição, na fase de aquisição de clientes. Ela está na fase de busca por esse modelo de negócio. A partir do validation, aí sim, aí é a hora de executar esse modelo de negócio, aí é a hora de trazer cliente, é a hora de crescer o negócio. Então, especialmente se quem tem investimento, é nessa hora que bota o pé no acelerador e começa a gastar para adquirir cliente ou aumentar a equipe, enfim, esse tipo de coisa. Eric, você pode explicar, por favor, um pouco melhor como que é esse conceito de custo de aquisição do usuário? Porque qual que é o pensamento, normalmente, o pessoal de software tem, né? Ah, eu vou criar um software, depois que eu criei, eu simplesmente vou vender, vou deixar ele lá, e aí ele não vai ter custo para as pessoas virem e comprarem. Não tem o custo variável dentro do meu software. Só que o que você está falando é justamente que existe um custo para você conseguir comprar o cliente, né, entre aspas. Explica, por favor, melhor esse conceito. Existe vários custos que estão embutidos dentro de uma startup, né? Tem um custo fixo aí, então, por exemplo, se a sua empresa custa X aí para manter o salário de todo mundo e manter a luz acesa aí no final do dia, você tem que ter um determinado número de clientes para pelo menos empatar esse negócio. E para crescer a base, a conta é mais ou menos o seguinte: você pode pensar só no crescimento orgânico. E aí é um erro que muita gente acha que qualquer coisa é viral. Na verdade, são raríssimos os exemplos de coisas que crescem de forma viral, de verdade, né? Crescem de forma sustentável. Mas você pode, por exemplo, mesmo usando técnicas de inbound marketing, que é tentar atrair o cara, produzir conteúdo e atrair o cara, que é o que vocês fazem muito bem no Empreendemia, por exemplo, você tem um custo de produção desse conteúdo, você tem um custo de promoção, você tem um custo de foco, um custo de oportunidade. E se você quiser acelerar esse movimento, a partir do momento que você sabe, por exemplo, cada usuário meu aqui, ele dá R$50 em média por mês, cada usuário pago. E aí, a cada 100 caras que eu trago, 5 viram usuário pago. A cada 100 caras que eu trago para o site, 5 viram usuários pagos. Então, a cada 100 caras que eu trago, eu tenho R$250 de valor, assim. Eu estou fazendo uma conta grosseira aqui, um resumão grosseiro dessa conta. Tem um monte de planilha aí que explica muito melhor o que eu estou falando. Mas se você sabe que a cada 100 caras que você traz, você tem R$250 de valor, você não tem como gastar, primeiro, você não tem como gastar mais de R$250 para adquirir esse cara. E segundo, você pode gastar, essa que é a grande chave do negócio, você pode gastar até, por exemplo, 150, 200, que seja, para adquirir esse cara. Porque você sabe que esse tipo de gasto dá retorno positivo, que a matemática já está feita. E especialmente quando você está falando de concorrência, o que acontece é que a gente sabe que Product Market Fit, né, que achar esse problema e um produto que resolve esse problema, é a coisa mais difícil da startup. E a partir do momento que você achar Product Market Fit, os caras vão vir copiar. Isso é fato, né? Porque é o que a gente vê em todo o mercado bem definido. E a sua saída de bloqueio em cima de cópia é crescer o quanto antes e bloquear os canais de aquisição de clientes, dos concorrentes. Então, se você conseguir chegar numa mecânica em que você consiga usar tudo que tem canal disponível, canal gratuito, canal de SEO, canal pago, AdWords, mídia em outros sites, até mídia offline, se for o caso, mas que essa conta dê resultado positivo e que você consiga crescer em cima do modelo validado, é interessante acelerar e crescer o mais rápido possível. Então, acho que por mais que software mesmo tenha isso que você falou, de que os caras acham que o cliente vem sozinho, é só eu botar no ar que vai chegar, eu não tenho custo de aquisição, na verdade, você pode até não ter custo de aquisição se você quiser, mas não é tão inteligente não tentar forçar o crescimento para se proteger aí de concorrência, basicamente. Sem contar, obviamente, os benefícios de crescer como um startup. Você tem mais clientes, você tem mais receitas, você tem a possibilidade de vender empresa, enfim, todos os outros benefícios colaterais. Ô Eric, só para citar um exemplo nosso de tentativa de escalar as vendas, só que não muito sucesso, quando a gente lançou nosso e-book, inclusive a gente vai falar sobre ele no final do programa, a gente falou, legal, o pessoal que lê o blog tá comprando, então vamos comprar AdWords, vamos botar um preço baixo lá pro clique e vamos ver quanto vende. Aí a gente colocou e viu que gastava R$40 para vender um livro que custava 15. A gente falou, legal, esse não é o nosso modelo de venda e parou de comprar. Não tá funcionando bem isso aí, né? Mas esse pois é um ponto interessante que você tocou, Luiz, porque o Sean Ellis, ele defende justamente que depois do validation, que você ainda gaste um bom tempo tentando otimizar o seu funil de vendas, o seu funil de conversão de prospects em clientes. Justamente por esse motivo, porque o que acontece? Às vezes você achou um modelo, só que aí você começa, para esse modelo que você tem uma série de canais que não são acessíveis, porque você gasta mais para adquirir o cara do que o cara te rende. Só que se você Exatamente. Trabalhar em otimização, trabalhar em mensagem, trabalhar até em mexer modelo de negócio, aí vem toda a ideia de calibrar, por exemplo, um freemium, o que vai no free, o que vai no premium e tal. A ideia também de trabalhar o próprio funil, as questões de landing pages, A/B tests, esse tipo de coisa, você consegue, por exemplo, se você tem uma melhoria de conversão de 5, 8, 10 vezes, por exemplo, que não é uma coisa muito difícil de fazer na primeira leva, você consegue chegar em canais que custam 5, 8, 10 vezes mais do que aqueles primeiros canais que você estava trabalhando. Então, ele defende justamente isso, de depois do Customer Validation, ainda segura um pouquinho o crescimento, trabalha em otimização, a hora que você achar que o funil está o mais liso possível, o melhor que você consegue, assim, dentro do esforço razoável, aí sim toca pau no crescimento. Porque aí os seus concorrentes também não vão conseguir otimizar direito o funil e eles não vão conseguir acessar os mesmos canais que você consegue. Não sei se é o caso aí do e-book, mas talvez mexer aí em landing page, tentar mexer em alguma coisa aí, você consegue chegar a fazer que consiga pagar 10 reais para o cara dar 15 reais para vocês. Mas também ainda não acho que é um baita modelo de negócio escalável, né? De aquisição de usuário, acho legal a gente falar também do case do Dropbox, que eu vi a apresentação do Drew Houston lá, do fundador do Dropbox, achei muito interessante, entra na parte de recomendação também, porque eles chegaram até a comentar que ele teria um gasto de $300 para um cliente, e na verdade ele teria um lucro de $99. Então, assim, a parte... Eu acho interessantíssima a parte de recomendação, porque eu, por exemplo, sou um caso que eu tive uma primeira resistência com o Dropbox, né? Num segundo momento, quando eu entrei, eu vi que eu poderia aumentar o meu espaço de armazenamento com indicação. Eu lembro que eu tweetei o link de referência, mandei um e-mail para todos os meus contatos do e-mail, falei, pessoal, cadastra aqui, Dropbox é muito bom, tudo para eu ganhar mais espaço. Então, assim, eu fiz uma propaganda de graça, totalmente relevante, né, para as pessoas que eu conheço, com indicação. Eu tenho certeza que foi eficiente que muita campanha de AdWords, entendeu? Então, acho que isso é um modelo também de divulgação, de aquisição do cliente, né? E o case do Dropbox eu achei fantástico, principalmente aquela parte que ele falou que ele chegou pro investidor e o investidor falou que já existia muito empresa com modelo de negócio do Dropbox, aí ele perguntou, você usa algum? Aí ele falou, não. Então quer dizer que o modelo já existe, mas ele poderia melhorar, né? O case do Dropbox é sensacional, assim. Ele é em vários níveis, ele é muito bom. Primeiro, acho que é importante lembrar que estamos falando do Sean Ellis, o Dropbox foi um cliente deles, né? Sim. E foi um dos clientes que ele disse que mais aprendeu, assim, dentro do ambiente de startup. Primeira parte do case do Dropbox que eu acho que é animal é a questão do MVP. Os caras tinham uma ideia de que o produto deles, como mexe com compartilhamento de arquivos, que é uma coisa extremamente sensível, não pode estar bugado. O cara não pode simplesmente perder o arquivo que ele botou no Dropbox. Então eles não podiam lançar uma versão mínima que fosse ruim tecnicamente, assim, que tivesse defeito. O discovery deles era menor, no caso, né? O período de discovery. Mas sabe o que eles fizeram para fazer o discovery? E aí vem essa questão, os potenciais investidores questionavam isso. Ah, por que que os caras vão comprar o negócio seu? Por que que eles vão usar? E aí o que que eles fizeram? Eles fizeram um mockup, sem código nenhum, criaram um vídeo e botaram no Hacker News e no Dig. E aí eles conseguiram, eu não lembro os números agora, mas eles conseguiram um número absurdo de visualizações e de caras interessados no negócio. Eles fizeram um formulário de cadastro, acho que eles tiveram 70 mil no primeiro mês, eu acho. Eu também não lembro os números aqui, mas eu sei que foi um negócio absurdo. Aí os caras disseram, pô, então demanda tem. E aí eles começaram a criar um produto e foram iterando. E aí os caras, outra parte interessante nessa do validation é que eles começaram a entender por que que os usuários deles achavam o produto um must-have. E a ideia toda deles era a questão de simplicidade, sabe? Os outros produtos tinham uma lista de features gigantes, podia fazer um monte de coisa lá. Só que nada batia o Dropbox em simplicidade. O cara simplesmente tinha que instalar o arquivo, o programa dentro do computador e ele ganhava uma pasta, ele simplesmente jogava os arquivos lá e essa pasta já estava compartilhada com todas as contas, com todos os devices que ele usa para acessar aquela conta. Sim. Então, aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a cortar a feature, que é um negócio meio até contraproducente, mas eles deixaram a experiência mais orientada possível para essa questão da simplicidade, né? Sim. E aí, no outro ponto, que é o que você estava me perguntando, da questão de como é que eles adquiriam clientes e tal, foi outra coisa que eles descobriram também. Eles chegaram no validation e falaram, não, tudo bem, agora a gente tem um produto que gera valor, o cara está disposto a pagar e tal, mas como é que esse negócio escala agora? E aí eles fizeram uma porrada de teste com canais pagos e nunca chegava uma conta que fechava. E aí eles viram assim, pô, qual que é a proposição de valor principal do negócio? A proposição de valor que os caras estão me dizendo que é a proposição de valor do negócio é, um, simplicidade, dois, é essa quantidade de espaço que eu tenho aqui. Sim. Então, se eu pegar um pedaço desse espaço que eu tenho aqui e agregar dentro do serviço para o cara como mais uma oferta e fazer com que esse cara traga clientes aqui para mim por causa desse espaço que eu estou dando para ele, esse negócio tende a ter uma distribuição viral. E aí foi o que aconteceu, né? Os caras acharam um modelinho que eles até falam que demorou para calibrar direitinho, até onde eles podiam dar de graça, até onde eles tinham que pagar, mas eles acharam uma forma de que o cara, ele não só ele compartilha o Dropbox porque ele acha animal, eu sou usuário do Dropbox também, acho animal. Sim. Mas também tem essa questão meio maquiavélica aí de dar um pedaço do negócio a mais para ele, porque ele vai, em troca disso, ele vai divulgar para os amigos dele. Quanto mais amigos dele entrar no negócio, melhor para ele. E aí foi onde eles acharam o modelo escalável deles, né? Até aí eles não tinham um modelo escalável, eles tinham um modelo, mas não era escalável ainda. Não, eu particularmente, assim, como usuário do Dropbox, acho que de usabilidade, questão de a interface quando você faz seu cadastro para ele te levar a indicar para seus amigos, por exemplo, acho perfeito. Ele te induz completamente que você indique, ele induz ao modelo de negócio dele, e no final ele mostra lá a telinha, ó, se você quiser virar usuário, você vai pagar, se eu não me engano, é $19 por mês, ter 50 GB de espaço e tal. Então, assim, acho que eles trabalharam muito, isso com certeza não foi de primeira, né? Eles devem ter tido várias alterações nisso. Você percebe que o negócio é muito bem trabalhado, entendeu? E eu acho interessante também, eu li, não sei se foi lá na própria apresentação, no final a gente vai colocar a apresentação no post, que eu achei ela fantástica, a apresentação do Dropbox. Ele tem uma frase lá que eu achei, assim, perfeita. Ele falou que quando você encontra o Product Market Fit, você vai curar a maioria dos pecados que você cometeu na gestão do seu negócio, entendeu? Então, assim, não é não preocupar tanto, a hora que você encontrar aquele eixo ali, o negócio vai fluir automático. E eu já me encaixo hoje nos 40% que ia ficar muito triste se o Dropbox deixasse de existir. Você está ouvindo o Empreendecast. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um ponto que é uma das principais questões quando você pensa em empreendedorismo, que é o tão querido plano de negócios, né? Como vocês enxergam essa questão de desenvolvimento ágil, de testar a hipótese sem ainda ter um produto pronto, conseguir evoluir rápido? Como que isso está relacionado com o plano de negócios? Você precisa ter um plano de negócios para começar? Você vai construindo o seu plano enquanto você constrói o produto? Qual que é o tamanho ideal de um plano de negócios? Como que a gente tira um pouquinho desses mitos aí que existem sobre o plano de negócios? Bom, eu pessoalmente tenho uma visão um pouco até vou chamar de agressiva com relação a isso. Já cheguei a fazer alguns planos de negócio e a grande maioria deles foi completamente inútil. Inútil porque, primeiro, ninguém lê. Segundo, que você faz um plano de negócio hoje, duas semanas depois, você já um e-mail que você recebe faz você mudar sua cabeça e achar que aquilo tudo já não vale mais nada. E mais do que você mesmo mudar a cabeça, é o cliente te dizer alguma coisa ou te mostrar por dados que aquilo não se prova, né? O Steve Blank fala muito disso, que, na verdade, uma startup ela não tem que trabalhar com plano de negócio, ela tem que trabalhar com modelo de negócio. Ela tem que entender o que é o modelo de negócio, que basicamente é como é que ela entrega valor para o cliente e como é que ela ganha por isso, como é que ela consegue retirar valor dessa troca. E colocar essas hipóteses de uma forma bem clara, identificar quais são as mais arriscadas e ir testando uma por uma. Né? Tem um livro excelente que ele chama Getting to Plan B, que é do Randy Commissar, que é um dos caras que é sócio lá da Kleiner Perkins, que é um dos principais fundos de investimento lá nos Estados Unidos. E ele fala exatamente sobre isso também. Os planos de negócio, eles, você pegar histórias assim, você já deve ter lido o Founders at Work, né, que aqui no Brasil virou startup. Você pega a grande maioria das empresas lá, elas foram bem sucedidas com ideias que não tinham nada a ver com a primeira ideia delas. E essa ideia do business model é justamente você tentar, de alguma forma um pouco mais clara, mostrar quais são essas hipóteses que você tem sobre o seu negócio, que quem é o cliente, qual o problema que ele tem, qual a solução que você tem, qual é a vantagem que você tem perante o concorrente, que canais você vai usar para adquirir esse cara, qual é a sua estrutura de custos, qual é a estrutura de receita prevista e tal, e aí identificar o que é mais arriscado e sair tentando provar isso aí, né? Eu acho que o business plan, o documento em si, ele é uma coisa muito mais para você usar de uma forma burocrática. Por exemplo, eu acredito que nenhum fundo hoje aprovaria uma startup para investir sem um business plan, até porque os caras têm que mostrar e dar, se prestar contas sobre aquele investimento para terceiros, né? Mas ele é muito mais como uma fotografia do momento atual do negócio e, na minha opinião, é uma coisa que você tem que fazer assim, com o mínimo de tempo possível, sabe? Em compensação, o business model é um negócio que pode pensar, bota todo mundo numa sala, discute problemas ali, discute onde que as premissas elas podem estar equivocadas e aí tenta entender qual que é uma ordem lógica para tentar provar essas premissas aí. Legal, Eric. O que você falou sobre business model, a gente lembra muito do nosso começo no Empreendemia. A gente tinha basicamente dois planejamentos. Um era exatamente analisando o business model e como a gente pegava cada ponto, que no caso a gente usou muito como base a arte do começo do Kawasaki. A gente, como fãs desde o começo da nossa vida empreendedora, a gente tinha que usar aquilo como base. E ao mesmo tempo a gente tinha um outro documento, que era uma folha no Google Docs, que era algumas premissas que a gente tinha, alguns milestones que a gente definiu para poucos meses para frente, e também as nossas tarefas do dia a dia, que foi de onde a gente tirou nossa estrutura diária de como a gente ia acompanhando as atividades. Então é bem legal ouvir você falando sobre, legal, planejamento, o plano de negócio é importante, é sim, mas na verdade mais o ato de planejar do que o produto final em si, o planejamento, né, que como você falou, desatualiza muito rapidamente. É engraçado que lá no meu blog, um dos posts mais lidos até hoje é o que eu falei sobre o modelo de negócio, né? Acho que deve ter bastante gente também procurando sobre isso no Google, acaba caindo gente lá. Mas ele até está um pouco defasado, porque eu usei o modelo do Business Model Generation, que é um modelo aí que está se convencionando usar também, mas esse modelo ele não é muito bom para startups web. E o Ash Moria fez uma atualização desse modelo que eu achei animal. Eu estou para escrever essa atualização no meu blog também, não tive tempo ainda, mas eu recomendo todo mundo aí dar uma olhada lá no blog do Ash Moria. Se não me engano, o título do post é Como Eu Documento Minhas Hipóteses de Negócio. E ele fez essa adaptação do desenho, do canvas, do modelo de negócio para startups de web. E ele explica exatamente como que é cada um dos componentes, como preencher e como tentar provar cada um dos pontos. Eric, você comentou que você trabalha bastante com a parte de P&D. E assim, na minha visão, qual que é a grande questão do Lean Startup? É que você transforma o planejamento de negócio num negócio um pouco mais científico, né? Então, na faculdade eu ia trabalhar com laboratório, eu tinha que elaborar quais que eram os objetivos que eu tinha, fazia o experimento. Logicamente dava errado sempre, eu já cheguei a medir que a gravidade da Terra dava 16 metros por segundo, quando na verdade é 9.8, mas enfim. Qual que era a ideia do experimento científico? Era você levantar hipóteses, fazer um teste, adaptar essas hipóteses, melhorar o seu experimento, até você conseguir convergir para essas hipóteses, ou mudar essas hipóteses e chegar num outro modelo que você achasse interessante, né? Então, você diria que a metodologia Lean Startups ela é um pouco de uma cientificação do plano de negócios? Eu acho que não tanto, por dois motivos principais. O primeiro, assim, elaborar as hipóteses, para mim, é uma arte. Tá? Saber o que você... primeiro, saber o que você vai tentar provar primeiro, o que, que você acha que é uma coisa mais arriscada, ela é muito do instinto do empreendedor. Então, não tem nenhum manual que vai te dizer, pô, dentro do seu modelo de negócio, essa parte é que você tem que provar primeiro, essa parte você prova depois, tal. Porque cada negócio é diferente. Então, vai muito do julgamento do empreendedor em saber o que, que ele tem que provar e qual a ordem das coisas. E segundo, é que na hora de provar uma determinada coisa, na hora de criar as hipóteses, também tem muita arte, né? Porque você vai falar, pô, eu quero saber se determinado tipo de público tem esse problema. Como é que eu vou fazer isso? Qual a hipótese que eu vou usar para tentar provar certa ou errada? E que seja, assim, simples o suficiente para que eu faça isso com pouco recurso, mas também que seja completa o suficiente para que eu, provando ela, eu passe e não me preocupe mais com esse componente do negócio. Então, eu acho que tem um componente mais científico de, dado que você já elaborou a hipótese e que você está tentando provar, e sim, aí é uma tentativa, é um método meio científico mesmo de tentar provar aquela hipótese que você colocou. Mas empreendedorismo não tem nada de científico, né? E eu acho que a arte do negócio é justamente nisso aí, na hora de você ter a visão, de você depois identificar quais são os componentes da visão que são os mais arriscados e identificar ideias que tenham relevância e alavancagem para provar esses componentes do modelo de negócio que você acha que são arriscados. Bom, o que eu acho bem interessante dessa questão de se falar empreendedorismo igual arte é que, na prática, se você perguntar o que, que faz uma arte ser uma boa arte, a resposta sempre vai ser depende. E isso é muito aplicável ao empreendedorismo. Então, se falar por que, que o Facebook deu certo e por que, que o Orkut no Brasil seguiu para um caminho completamente diferente. Ah, depende, sabe? Então eu preciso estar nas mídias sociais, eu preciso ter um blog corporativo? Depende. Então, basicamente, qualquer tipo de pergunta que você vai fazer sobre o que é necessário para dar certo, a resposta vai ser depende, assim como na arte. Então, acho que até um ponto que vale a pena a gente complementar sobre o episódio 2, que era das características do empreendedor, é justamente isso, né? Que acho que o quarto pilar aí das características do empreendedor é saber que o empreendedor é também um artista. Eu concordo plenamente contigo. Só um ponto que aí já complementando essa observação, eu acho que um mérito de Lean Startup é fazer com que o empreendedor tente buscar fatos que provem aquelas opiniões que ele tem, né? Eu acho que trabalhar essa questão toda de métricas, dados e fatos mesmo, os objetivos, ajudam a provar essa questão toda da arte, né? E porque também é muito fácil dizer que empreendedorismo é arte e agora não preciso de processo nenhum, vou sair fazendo, né? Que a gente sabe que por comprovação empírica não tem muito resultado. Mas eu concordo plenamente contigo, Milor, que tudo depende, tudo é caso a caso, tudo, enfim. O Eric Ries, uma vez, ele falou um negócio que eu concordo plenamente, que é assim, o mercado, ele não premia o melhor processo por si só, porque não existe isso, né? Ele vai premiar a melhor ideia, no final das contas, ou a melhor execução da ideia. Só que o processo, obviamente, te ajuda a refinar a ideia e a ter uma melhor execução. Então, se você tem um bom processo, você tem melhores condições de ser premiado. Cara, enquanto eu estava lendo sobre Lean, eu escrevi uma frase aqui na minha anotação de pré-episódio, eu queria ver que vocês concordam, ela ficou até engraçada. É o seguinte, que Lean é um analgésico psicológico que as startups utilizam para obter vantagem de um erro que todo mundo sabe que vai acontecer. É o seguinte, você sabe que você vai quebrar a cara. Se você ficar muito tempo tentando desenvolver aquele produto e for lançar só depois de um ano, você vai quebrar a cara com um ano e vai ter perdido muito dinheiro. Então, assim, você lança o produto antes, né, quebra a cara antes e com esse erro você vai evoluindo o seu produto. Eu acho que faz sentido, faz um pouco de sentido, sim. Deixar o cara um pouco mais confortável com essa questão da falha. Exatamente, é uma coisa bem psicológica, assim. Você põe na cabeça dele, você vai errar, então entrega antes, divulga seu produto antes para que você consiga ver o retorno desse produto, o efeito que esse produto vai ter no mercado. Pessoalmente, o que eu acho mais interessante da metodologia Lean, que inclusive era uma coisa que a gente usava desde o começo da empreendedoria, mas só foi descobrir que era Lean Startup no final do ano passado, é que você fazer testes, ele te dá uma noção muito clara de progresso. Então você consegue saber se você realmente está evoluindo sem ter que esperar. Porque, por exemplo, você faz um plano que é sensacional, vai ter o produto que vai mudar o mercado e você acha que você está evoluindo simplesmente construindo esse produto. Mas não necessariamente esse produto é uma coisa boa. Então você pode estar tendo progresso em direção a um abismo, por exemplo, né? Então você fazer testes de forma mais rápida, de forma mais interativa, conferir com o cliente qual que é a ideia dele, você consegue ter uma noção de progresso que é muito mais real do que simplesmente você elaborasse uma hipótese de longo prazo e demorasse muito tempo para testar, né? Concordo. Uma recomendação, assim, geral que eu tenho é, para eu também puxo lá de fora, é conversar com o pessoal, sabe? Conversar de uma maneira mais solta. Você consegue ter insights que é muito difícil ter com simplesmente uso do software, experimentação, estatística sobre alguma hipótese que você tem. Então, o pessoal diz aí do problema da máxima local, né? Que você, às vezes, você chega no melhor grau de otimização daquela ideia que você tem, mas tem uma ideia que é muito melhor, assim, tem 4, 5 vezes o potencial daquela primeira ideia que você está trabalhando, só que você não consegue enxergar essa ideia porque está preso dentro daquele conceito inicial que começou. E a ideia de conversar com os caras é entender, pô, tudo bem, talvez você esteja resolvendo melhor esse determinado subproblema do cara, mas ele tem um outro problema mais gritante, ou que ele está disposto a pagar mais, ou que, enfim, que tem mais pessoas interessadas nisso. E esse tipo de insight qualitativo só vem de conversa com o pessoal, conversa presencial mesmo. É muito bacana ter essa ideia de que Lean Startup também é aquela ideia que o Steve Blank fala de, pô, sai do escritório, vai conversar com o cliente. Eric, acho que a gente já está agora encaminhando mais para o fim da nossa conversa. A gente explanou bem os conceitos aí com vários exemplos. Agora, para resumir e a gente ter um fechamento bacana, queria que você comentasse um pouco, por exemplo, quais são as principais vantagens do Lean, a quem se aplica, porque existem alguns mitos, né? Lean só se aplica a empresas 2.0, Web 2.0, ou então Lean se aplica a quem gasta pouco. Então, tentando resumir, dar um fechamento aí, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a questão das vantagens, na minha cabeça, olhando aí experiências próprias e experiências de amigos e outras startups que eu participei também, você ter um senso, aquilo que eu comentei bem no comecinho da conversa, de ter um senso bem claro de qual é a prioridade da startup naquele determinado momento, sabe? Você pode dar o direito de esquecer algumas coisas ou de deixar para mais para frente algumas coisas em nome de um determinado objetivo naquele momento. Então, primeiro é validar problema e solução, depois é validar produto e mercado, depois é otimizar e depois é crescer. Então tem essas fases bem definidas aí. E aí cada uma dessas fases tem processos que ajudam o empreendedor a passar por essas fases, né? Outra questão é justamente aquilo que a gente falou meio que a conversa inteira, que é essa ideia de velocidade, né? De você ser enxuto e ágil e entender rapidinho o feedback que o mercado está te dando e mover mais rápido. Especialmente aqui no Brasil, que não tem capital de risco disponível, não tem angel, não tem seed money, a gente não tem dinheiro, né? Então você tem que tentar o máximo possível sobreviver com pouquíssimos recursos. Às vezes é fazendo consultoria junto, é fazendo projeto, é vendendo carro, enfim. Tudo isso, quando você está fazendo, tem um relógio lá que está rodando. E uma hora, se você não descobrir mercado, uma hora esse relógio vai chegar no final, né? Vai tocar o despertador ali. Essa vantagem de você ter um processo que maximize sua chance de achar alguma coisa que tenha mercado, eu acho que é especialmente importante aqui para o cenário brasileiro. E com relação ao que se aplica, o povo lá fora tem discutido muito sobre isso, porque já empresas de diversos segmentos, elas já experimentaram, empresas mais de TI, de corporativo, de empresas de inovação tecnológica até fora da área de software, empresas de Web 2.0, enfim. Eu imagino que ela se aplica em qualquer empresa onde o maior risco é o risco de mercado. Tá? Então, se você tem risco de mercado como o principal componente de risco da startup, tem que ser uma lean startup, tem que aplicar processos de customer development para ter uma garantia maior de que você vai conseguir ter algum sucesso. E o contrário, agora, Eric, você acha que uma empresa que já tem um mercado definido, você acha que o lean não se aplica? Ou que ele tem desvantagens? Eu não vejo que chega a ter desvantagem, mas tem situações em que não faz muito sentido você gastar tanto tempo nesses estágios iniciais do processo de customer development, né? Eu acho que aí entra numa parte mais de execução e de crescimento mesmo. E tem outros cenários, né? Que, por exemplo, uma empresa de biotecnologia, o desafio dela muitas vezes é muito maior na parte tecnológica, não é na parte de mercado, né? Então, se o cara, por exemplo, está com um projeto aí que ele tem que desenvolver 5 anos até ter alguma coisa que resolva determinado problema, o pessoal lá fora até dá o exemplo lá da cura do câncer. Cura do câncer, você não precisa testar demanda. Se você fizer alguma coisa que cura o câncer, tem demanda, né, para isso. É, cura da AIDS, mesma coisa. E aí o desafio é tecnológico. Aí não faz muito sentido você fazer um processo de customer development. O processo tem que ser um processo muito mais científico de desenvolvimento de tecnologia. Sim. Então, aí realmente tem desvantagens, vamos dizer assim, aplicar a Lean Startup. É, e é importante lembrar também que o fato de ter um mercado definido não quer dizer que é uma empresa grande, e vice-versa. Igual, por exemplo, Google Wave, o Google tem um mercado mais que definido, mas o Google Wave não era uma ferramenta definida, não tinha um mercado definido. Tanto que depois de vários testes, de um tempo de beta e tal, a ferramenta não foi aceita, né? Lançaram depois de anos e agora vão descontinuar no fim do ano. Então, assim, eu falei de mercado, eu acho que até eu me confundi, eu falei de mercado definido pensando em empresa grande, entendeu? Que Lean numa empresa grande, mas aí eu pensei que eu enxergo que o Google usa Lean nos produtos dele, por exemplo. Ele vai desenvolvendo, vai julgando vai, e vai evoluindo, igual o Gmail, ferramentas e tal. Então, assim, eu acho que não se aplica só a empresas pequenas, né? Aplica a empresas grandes, mas igual você falou, quando o mercado já tá, não é tão bem definido, ele vai trazer melhores resultados, né? Você vai poder enxergar aquilo a curto prazo. Né? Certeza. Então é isso aí, pessoal. Fechando agora essa terceira parte do EmpreendeCast, acho que o Eric contribuiu bastante aqui com esses conceitos de Lean. Acho que a gente discutiu temas bem importantes e bem certeza que os ouvintes vão ter algumas dúvidas. A gente vai deixar o endereço do blog do Eric no post. O Eric pode comentar, ele vai deixar os contatos dele também, e-mail, Twitter. Quem tiver alguma dúvida pode enviar para ele, pode enviar para a gente também, pode postar lá no post do episódio, e nós vamos encaminhar agora para a recomendação de livros, o EmpreendeCast recomenda. EmpreendeCast recomenda. É isso aí, o EmpreendeCast recomenda de hoje é mais do que relevante. Nós vamos falar de um produto aqui, de um e-book do Empreendemia, do pessoal do Sai do Lugar, Luiz Milô, os autores estão presentes, então eles são os mais indicados para falar. É isso aí, fala aí pra gente aí, Milô. Tá, ok. Então vamos lá. A recomendação de hoje é o livro Desenvolvimento de Produtos Sem Enrolação. Qual que foi a nossa ideia quando a gente escreveu esse livro? A gente viu que tem muita coisa técnica sobre desenvolvimento de produtos, até das metodologias. E o que a gente quis fazer foi passar um pouco qual foi a nossa experiência. Então, por exemplo, a gente fala que é importante você ter uma apresentação que vai listar as premissas do seu modelo de negócios. Daí a gente simplesmente, em vez de falar o que a premissa precisa ter, a gente colocou a nossa primeira apresentação da Empreendemia, né? Então, falar a importância de você conseguir formar uma equipe forte. Aí tem os primeiros e-mails trocados na época que a gente começou a falar com o Mauro, que foi o terceiro sócio da equipe. Então a ideia foi falar bastante sobre qual que foi a nossa experiência no desenvolvimento do produto. Então tem documentos que a gente tinha no começo da empresa, tem os e-mails trocados, e representa bem qual que era a nossa ideia na época e como que essa ideia foi evoluindo, como que a gente conseguiu fazer o produto se evoluir a partir dos feedbacks dos usuários. Então ele não chega a ser um guia técnico sobre Lean Startups, isso aí a gente deixa para o manual da startup, que o Eric tem feito um ótimo trabalho organizando esse conhecimento. Mas foi falar bastante sobre qual foi a nossa experiência enquanto desenvolvia o produto. Inclusive, quem não conseguir ganhar a promoção aí, a gente vai botar o link no post, quem quiser comprar por lá, dá uma ajuda aí para os autores aqui do livro. O pessoal vai ser muito bem-vindo a deixar comentários, falar o que achou e acompanhar como é que foi a nossa experiência. A gente faz questão de compartilhar tudo que a gente viveu. É isso aí, então todo mundo participando da promoção e quem não conseguir pode adquirir lá. Eu comprei o livro, li e recomendo, o livro é muito bom de verdade. Então é isso, acho que nós estamos encaminhando agora para o final do quarto episódio, né? Eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao Eric, pedir ele aí para deixar seu recado final aí, seus contatos, o que você quiser dizer. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana esse episódio, gostei, fiquei vidrado aqui na conversa. E é isso aí, espero que você volte para participar de outros. Bom, obrigado pelo convite também, eu gostei bastante da conversa. Gostei muito da iniciativa, né, de vocês, e acho que está melhorando bastante a cada episódio um papo com os empreendedores. Meus contatos são no Twitter Eric ERC, você mudo, N Santos, Eric N Santos, e o site é Manual da Startup, onde eu falo sobre startup lá. O site está um pouquinho parado ultimamente, mas tem bastante coisa de posts antigos lá que são bem relevantes. E eu convido a todos também para entrar lá, comentar, enfim, entrar dentro dessa discussão. Né? E obrigado a todos aí, finalmente. É isso aí. Milor, Luiz, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Eu que agradeço, Bruno. Foi mais um papo muito bom aqui agora com o Eric. Aproveitar, ao invés de deixar nossos contatos de novo, que vão estar no post com certeza, falar sobre o Tiro do Papel, que é a nossa competição de demonstração de produtos inovadores de TI e internet. Então, a primeira fase, a triagem, que vai ser nacional. Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo o episódio pode entrar em tiredopapel.com.br e inscrever seu produto ou serviço lá para vir demonstrar para a gente aqui na final, dia 17 de novembro, nosso evento da Semana Global de Empreendedorismo da Endeavor. Então, tá feito o convite aí. Eu só queria registrar que participar desse projeto do Empreendedcast tem sido, além de muito divertido, tem sido motivo de grande orgulho, né? Então, agradecer aí por vocês manterem o projeto vivo. Tem que dar uns parabéns especiais aí para você e para o Hugo, que estão fazendo um ótimo trabalho. Agradecer muito ao pessoal que tem comentado. A gente tem tido uma média de comentários muito alta, o que é interessante, mostra que a gente está realmente movimentando aqui o ecossistema. E como o próprio projeto é baseado em Lean Startup, o Empreendedcast é uma Lean Startup, a gente tem evoluído bastante aí com esses feedbacks. E, bom, é isso. Muito obrigado. Acho legal isso que o Milor falou, é muito importante a participação de todo mundo, a gente está recebendo realmente muitos comentários nos posts, está começando a criar ali aquela rede ali tem umas pessoas que já entram, já comentam em todos os posts, estão ouvindo, a gente está criando leitores, a gente tem bastante assinaturas no feed do blog, e queria agradecer muito ao Milor e ao Luiz, eles trazem um conteúdo para a gente, muitos conteúdos aqui, eu e o Bruno, que não temos tanta experiência assim, a gente procura saber, a gente pesquisa antes e tal, está sendo uma oportunidade muito legal, não só de trabalhar nesse projeto, mas a gente fica realmente muito empolgado. Queria agradecer demais, e agradecer de novo ao Eric, né, por nos propiciar essa participação aí nesse quarto episódio. Queria agradecer a todo mundo essa aula de empreendedorismo. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação nesse quarto episódio. Falhas de gravação. Então a ideia é compartilhar bastante o que, que a gente viveu, o que, que a gente passou em cada época e falar qual... Opa, voltar um pouquinho. Bom, então a ideia foi falar um pouquinho sobre... Porra, tá. 3, 2, 1. Bom, então a ideia foi falar um pouco sobre qual que foi... Pô, deu um problema de novo no microfone. Tá, tentar de novo. É, tá vendo? Vai lá. 3, 2, 1.